restaurante Crocodilo Prime. A gente também, aquele abraço a você. Bora que é Caribe, aqui tá mais top da cidade, vai só começando e a galera vai pegando o clima e a gente vai detonando aqui no Croco. Eu preciso te dizer que esse amor que eu sinto por você dói demais, demais. Quero apenas uma atenção, por favor não brinque assim com o meu coração. Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer. Crocodilo. Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim. E assim, e assim. Mas um dia isso acabará, meu amor terá um fim. Te amar assim dói demais. Eu me confundo com seus beijos, se sinto dor, sinto desejo. Te amar assim dói demais. Eu sinto falta de carinho. Será que você está sozinho? Só tá querendo me iludir. Não tem coragem de falar. Ficar nessa dúvida assim não dá. Atenção, garçom Romário. Galera, tá fim de beber aqui, pai. Bora pra cima. Então chega aí com o meu parceiro Glauber. E já tá na área. Tecnologia que vai arrasar. A qualidade digital sem comparação. DJ Mario e DJ Boca, melhor seleção. A fera do Pará que faz você dançar. Com o Tecnobrega que vai arrebentar. A galera tá dizendo é pura emoção. DJ Mario e DJ Boca, melhor seleção. Sim, sim, a gente de montão. Esse cocodinho quer nova sensação. show vai começar. Vamos ajustar o som, som. Você vai se apaixonar. Pra dançar, recorda! Prime. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cílio ok, a unha tá ok, brota no bailão, tá tudo ok, bora! Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez. Cabelo ok, tá tudo ok, tá tudo ok no Caribe, a unha tá ok. E agora a gente vai valendo, assim detonando tudo, Caribe Show, é aqui da Baixo Norte da cidade. Meu parceiro Bruninho, já que presente com a gente. Aquele abraço a você, garota aqui do Patrese. Olha o Sapinho também tá na área. Ele e seu grande amor, hein, Sapinho? Vamos pra cima, moleque doido. Caribe, Caribe. Começando. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Me chamando de amor. Hoje ele se deu mal, a putaria me abraçou. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele o Gustavo do rock. Bora, Gustavo, bora pra cima também. Porque eu quero putaria. E o quê? Lá começa de noite e só termina de dia. E vai dançando. Na tcheca, na tchequinha. Bota tudo na novinha. Na tcheca, na tchequinha. Bora, Caian Ribeiro. Meu DJ, o DJ modelo, meu irmão. Tamo junto. Fala tudo, tô dançando. Felipe original, tá ligado? Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar. Um som diferenciado que vai te fazer dançar. A equipe 5 é. Tamo junto e misturado. Bora, equipe 5! É nóis, da direita, comandando tudo. Safadinha. E aí? Vamos sair da P2, bem do buguinho isso aí, meu irmão. Bora pra cima, vai! Sabia, né? Vai, brisa, vai, pro Kevin, o Cris. Não tá bozão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Todo dia tem um litro lá pra ele, tem? Pode comer. O buguinho? Selado, pai. Não tá bozão, te faz mexer. Desgraçado. Saí do pedo. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar. Um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Se você me devolver. Ei, eu conheço, eu tô mais um, hein. Explodiu. E aí, Lobão? Meu parceiro Lobão, baixar tem a rádio, papai. É FM o dia. Tamo junto, misturado. Hoje tem a rádio. E o Felipe Lopes comandando tudo. Comanda! Lança tudo que eu já lancei. Chapule, chapule. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule. Deixa de caô, o negócio é mandar passinho. Já pule, ei, já pule. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, ei, ei. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, ei, ei, ei. Dá pra ver o beat que produziu. Bora!

Food, do Guaraná, da Praça do Cordeiro. Tá aqui comigo também, um abraço. Toda praça é só uma entrada, mais uma cara, só uma entrada pra dizer, passei por lá. Se prepara. Sou eu, sou o brabo que passou e ela escolheu. Melhor nunca vai achar e o foda é eu. Tá apaixonada num pedaço meu. Prepara. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Fica uma vez, fica uma vez, fica de novo. Fica uma vez, fica uma vez, fica de novo. Vai quicando. Se fica cansada, você desce e para um pouco. Fica uma vez, fica uma vez, fica de novo. Fica uma vez, fica uma vez, fica de novo. Vai descendo, aquecendo, rebolando gostoso, porque hoje o PR vai apagar teu fogo. Fica uma vez, fica de novo. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de rapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de rapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de rapo. Nada hoje, eu jogo rabo. Quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro, eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. Te avisei, não se envolve no meu papo, não passou de um boato pra você. E aí, Thiago? Eu te dei. Explosão do pop aqui com a gente também, abraço, garoto. Agora que eu posso, vamos lá. Eu não quero mais você. Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé. Muito louca na onda do boldin. Chamei os cria pra base, vai rolar chuva de lim. Gaiola é o troco do black na voz, na voz, na voz. Gigante Crocodilo Prime. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Bobo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal deu tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. E aí, Kleber? Um abraço aqui do Batrés também. Tá no Gigante, tá no Crocodilo. Tá no Caribe. Aqui, rock doido, então bora. Fora. E é o Croco. Tu vem ficar comigo só por um momento. Croco. Que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Dali, Crocodilo! Botado de mina gostou. DJ Patrese! Você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mais um 99. Crocodilo! O piloto vai ver. Gigante Crocodilo Prime. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona pra dançar, só botar dona meu bem. Então dança, vai, vai, vai. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar. E aí, meu parceiro Júnior, do Banco do Brasil, bem, já que com a gente também, aquele abraço. Botar dona meu bem. Sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa. chamo nude nedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mas o animal toca tudo do Pará. Gigante Crocodilo Prime. Prime. Patrese. Gustavo também comigo. Grande abraço a você, Gustavo. Vamos que vamos. Quero todo te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de beijar, de beber, me enlouquecer. Enlouquece, vai. Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Se eu pudesse te ter aqui comigo, tudo eu daria. Porque só penso em ti agora, noite e dia. Tu és o meu amigo Galvin também. Já na área. E aí, Galmi? Grande Anani deu. Sempre aqui no apoio do gigante. Sanduíche de presunto. Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. Por ela enfrenta o sol ou o frio e acabou com o um barril. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. Olha o que a galera fala quando o Patrese tá tocando. Olha o que a galera fala. Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Vai pro croco. Segura. Prepara tudo. Que já tem forró no 12. Bora pra cima. Bora, Caribe. São os principais tocando aqui no Croco. E agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Te liga! Mas eu sei a que se faz, a que se paga. Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar. Me Patrese, Patrese. Pode chorar. E o quê? Pode beber, só não pode passar mal se tu beber. O quê? Pra treze te passar o sal. O sal, o sal. Pra treze te passar o sal. O sal, o sal. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Já já forró no 12. Ela tá de brincadeira com a minha cara. E diz aí. Idiota, idiota, idiota, idiota. E deixa, idiota, no caqueado, idiota, e no gingado, vem, idiota. Prepara! É Caribe! Crocodilo, vestida de supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme. Explode o bagulho. É caqueado, bora líder. Aí, Geneto MT, esse é o DJ Paulinho. Serviços, é isso? Vê, aqui comigo também. Nem vê, o François Souza. Que, equipe Ajax. Ajax Motos. Esse, tá no camarote. Esse, tudo aqui, ó. Longe de ti. Agora, pô. Me diga por que não pensa mais em mim. E aí? Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Amiguinho que brota de PT. Se não tiver de Glock, ela nem olha pra você. Entrou pra boca, agora eu tô de peça. De meia, eu tô comendo várias quecas. E aí, Juninho Souza? Aí no camarote também! E aí, agora? Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola? Pisca de areca quando o canal passa de merota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola? Vai acelerando, vai acelerando. Acelera! Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu não. Já falei das novinha, agora vou falar das coroa. Falei das novinha, agora vou falar das coroa. Ela quer o seu gostar. Ela quer o seu gostar. Chama tua amiguinha, sabe que mais é o trem. Chama tua amiguinha, sabe que mais é o trem. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Hoje ela tá contigo. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. O top DJ do Pará. Ei, macho. E o Caribe vai no jantar. Hoje sei. Já já forró no 12, meu parceiro Mino Marque já na área. DJ Patrese. E o DJ Patrese. E o DJ Patrese. Alô, Melri! Explode o bagulho! E o DJ Patrese. Galera do Forno 12, tudo certo aí? Tudo ok aí no palco? Tudo certo já? Tô vendo nada aí, engraçado. Galera se preparando tudo aí. Tá já forrando o 12 aí no palco do Caribe. O baile do Patrese. Baile do Patrese. Baile do Patrese. Que não te procurei. Simplesmente Adriano Pai, me apareceu, né? Olha a cara, é carinha. Então na área. Pra suportar essa dor outra vez. Aí. Que meu amor de amor. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor. Tudo certo aí no palco? Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. Vocês aí, pai. Bora lá.